aí, rapaziada, aqui é o Barão para mais um Jornal da Real. Antes de começar o jornal, queria comentar duas coisas aqui rapidinho. A rapaziada lá do fórum criou uma página a favor da família e justiça aí no Facebook. Possível, procurem lá, curtem e curtam com seus perfis reais, rapaziada. Ninguém vai ficar, tipo, como vai descobrir quem é ali. Só porque tu curtiu a página, né? Porque já tem um bocado de gente que já curtiu, então tu vai misturar ali no meio. Eu também já vou curtir aí com o meu Face Real, vou ver se eu curto amanhã, que hoje eu tô meio ocupado. Mas eu vou curtir lá, então. Então, rapaziada, vocês vão lá, um moreno alto, bonito e sensual. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Eita porra. Lá de Tangamanguape, pode saber que sou eu. Uns milhares de fãs histéricas aí, ó, fica a dica se quiser me adicionar, procurem eu lá. De novo, repetindo, ó, o moreno alto, bonito e sensual de Tangamangapi. O que eu vou comentar aqui, eu nem vou pôr muito como notícia, porque eu vi ontem de noite, mas sei lá, acho que vale a pena comentar. É um negócio, eu tava vendo ontem o Jornal da Noite lá no, na Globo, tava passando uma reportagem muito legal mesmo, uns dados que eles compilaram, né, nesse último censo do IBGE. E aí, tava mostrando uns malandros lá na academia, né? Puxando ferro. Que porra é essa? Vão pesquisar, sei lá, qual é o número de bombados no Brasil? Não entendi. Mas aí, fui prestando atenção na reportagem. E fui falando, né? O perfil do cara. O cara lá fazendo academia, bombadinho. Mais de 30 anos, engenheiro, quer dizer. O cara já é pica grossa, né, mano? Esses caras aí que ganham mais, assim, tranquilo, mais de 10 mil por mês, assim, isso, chutando baixo, assim. Então, o cara é elite dominante, esse cara é parte da elite dominante. E aí, então, eu perguntava lá, né, falando que cada vez mais esse tipo de cara não resolve não se casar, rapaziada. Que coisa engraçada. Então, mostrando lá uns dados do IBGE e mostrando que eu acho que 48% agora, não sei se é dos homens ou é geral, não estão casados. Isso é quase metade da população, rapaziada, que não está casada. Ou seja, é praticamente uma riagem strike involuntário. Acho que a rapaziada está percebendo, né? Porque, porra, eu tenho meio automático isso, que porra. As minas estão virando cada vez mais vadias. Os caras aí estão se desenvolvendo de uma forma foda. Bombado com dinheiro, dominante, tipo. E porra, não tem por que um cara desse casar. Um cara desse casa pra quê, porra? O cara desse vai se casa lá, tá na empresa dele de boa. Porra, chega aí umas 3, 4 estagiárias querendo dar pra ele. Porra, é muito difícil do cara recusar a oferta. E outra, né? Que essas minas também não tem o que oferecer pro cara, né? Vai oferecer o quê pro cara? Porra, uma mina carreirista só, tipo, um dinheiro a mais pra eles. Porra, isso se oferecer, né? Porque geralmente mina gasta dinheiro todo com ela, mas. Como é que é? Mas pra quê, né? Aí, né, eu tava comentando essa notícia lá com meu irmão, né? E claro, né, aproveitando pra dar uma zoada nos carreiristas. Ele trabalha, eu acho que como instrutor de academia e tal, não sei agora. E aí, né, te perguntando, né, que ele lá nessa academia dele tem muito aquelas balzacas carreiristas, né? Gosta lá de deixar a bunda durinha na academia. Acho que até já comeu umas duas lá, que ele é meio cafinha, né? É, eu conversando sobre ele disso, né? Aí perguntando, né, dessas minas, o perfil delas e tal. Aí comentando dos antidepressivos, que essas minas carreiristas, como tá largada por esses caras aí, abandonadonas, tudo estressada, enche o rabo de antidepressivo. Aí, né, eu comentando isso, né, falou, realmente, a maioria de lá toma em top de antidepressivo, porque senão não consegue trabalhar e tal. Aí eu falei, porra, aí comentando de uma em particular, né, que toma lá, eu acho que tá lotada de problema. Aí pra conseguir trabalhar tem que encher a lata mesmo desses bagulho. Aí eu falei, né, não sei o quê. Tipo, eu comecei a dar uma risada, né, falei, ah, essa criadora de gato que não sei o quê. Ele parou assim, olhou pra mim e falou, como que tu sabe que ela tem gato? Falei, claro, carreirista, essas minas assim, tudo tem gato. Ele falou, porra, mas como é que tu sabe, mano? Essa mina tem 7 gatos. Caralho, velho, 7 gatos, isso aí tipo o extremo dessas minas que a gente vive falando aí. Lota, lata de antidepressivo, calmante, sei lá. E tem 7 gatinhos. 7 gatinhos era até aquele filme, né, brasileiro? Eu quero saber quem foi que desenhou Caralhinhos voadores na parede do banheiro. Ai, caralho. Bem, essa introdução ficou um pouco longa, mas acho interessante, né? Só pra frisar. Eu vou ver se eu acho no YouTube essa matéria e vou botar aí no link das notícias comentadas no jornal. Que, pô, isso é muito legal, cara. Gostei de ver essa matéria ontem. Ganhei a noite com isso. Vamos lá, vamos prosseguir com o jornal. Então, a primeira matéria do dia não vai ser bem uma notícia que eu vou comentar, mas um negócio que eu vi lá no fórum do Buffalo, bastante interessante, eu queria compartilhar com vocês. A gente estava lá conversando num tópico sobre filhos e tal, que então, como todo mundo sabe, nós temos por uma das nossas metas, né? Um dia, quem sabe, aí gerar um bom herdeiro, aí, um herdeiro honrado que assuma nosso legado quando a gente ficar velho, né? E aí a gente tava conversando lá, que tá cada vez mais difícil, como é que vai fazer, né? Tá foda e tal. Como todo mundo sabe, o homem atualmente tem que enfrentar uma tonelada de problemas caso queira ter um filho legal aí, né? Tipo, um risco aí alto de divórcio com grande perda financeira, pagamento de pensão, a provável criação da tua criança aí por uma mãe meio miolo mole, a pouca influência que tu vai ter na vida da criança, se tu não ficar ligeiro, e entra uma porrada de contratempo aí, que todo mundo aí deve saber, que a gente sempre vive discutindo aí nos fóruns. É, conversa lá e conversa vem lá no tópico. Um dos usuários citou uma matéria que havia sido publicada na Veja em 2009, que parece bacana pra caralho, velho. Eu vou pôr os links aí na descrição do jornal, aí vocês dão uma olhada, cara. Acho que são três matérias, acho que uma da própria da Veja e mais duas, acho que duas em inglês, que é relacionada à mesma coisa também. Depois vocês leiam aí que tá bacana. Mas resumindo a matéria, ela nos diz que na Índia tem um esquema que é completamente legal pelo governo, não é nada coisa feita por baixo dos panos, bagulho feito em fundo de quintal, não, é negócio legal por empresas indianas registradas direitinho, que temos clínicas que fazem uma espécie de agenciamento de barriga de aluguel. Então, por mais ou menos aí 30, 40 mil dólares, você chega numa dessas clínicas, sucede o teu esperma, né? Uma mulher inseminada com ele, uma indiana, né? Eles até pagam a passagem de ida e de volta pra Índia pra você ir lá, ceder teu material genético. E, tipo, elas inseminam a mulher, tu volta, espera os 9 meses, a mina tem o filho. Eles te chamam, tu vai lá, busca, acho que registra, né? Faz a documentação e volta de novo pra tua terra natal. E é claro, rapaziada, as mães de aluguel recebem um excelente tratamento durante a gestação e são bem recompensadas por isso. Não é, tipo, eles estão na rua, pega uma lá, tipo, bota um capuz, joga no carro e fala, ai, abre as pernas aí, engravida do cara. Não, o negócio lá é bem feito, negócio humanizado. A mina, tipo, pela grana que ela fica, acho que da Índia, acho que a mina ganha uma pequena fortuna por causa disso. Então, ela tá lá totalmente porque quer, não tá sendo forçada a nada. Como falei, tipo, é só um negócio inusitado, não é um negócio que a gente tá acostumado a ver no Brasil. Mas, se eu não me engano, em outros países aí do mundo, acho que na Europa, nos Estados Unidos tem isso aí, mas é muito mais caro. E a Índia é só mais um país que oferece essa solução. E esse esquema, né? Esse esquema é muito usado por casais gays da Europa e dos Estados Unidos para poder ter filhos tranquilo, né? Sem precisar de adotar e ter um filho com seus genes. E além do mais, né? O preço cobrado lá pelos indianos chega a ser um terço do que se cobra nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. Aí eu lendo isso aqui me veio à mente. Pro cara que tem um bom nível econômico, digamos assim, um médio empresário, pequeno empresário, um cara da iniciativa privada que ganha um bom salário aí, ou do setor público, que ganha um salário bom mesmo, tipo, acima de 10 mil, 15 mil, não sei. Será que esse negócio não pode ser uma boa opção para esses filhos? Vamos analisar só pelo lado financeiro da questão. Vou pegar um exemplo extremo aí, que é o Neymar, rico pra caralho, né? Que recentemente teve um filho. O malandro tem que pagar aí uns 30 mil reais por mês de pensão pra mãe, E além de ter comprado uma casa do caralho lá pros dois morarem. Sem contar, claro, como ele gosta muito, como mostra na TV, ele gosta muito do moleque, tá certo mesmo, é filho dele, ele tem que gostar. Ele deve encher o moleque de mimo, deve comprar aquelas roupinhas mais caras. Então, esses 30 mil deve chegar facinho, 50, 60 mil. Agora pense comigo, cara. Com a grana que ele deve gastar no, com um ano só com esse filho aí, usando esse esquema indiano, hoje ele podia ter até 7 Neymarzinhos lá com ele agora, pô. A gente pega um cara aí que não é rico, né, mas é da elite dominante, tal, tipo um cara aí que é empresário, executivo, cara aí de alto cargo no governo federal, tal, e sei lá, ele tira aí por ano, não sei, 120, 150 mil por ano. Bem, isso aí acho que não é tão raro hoje em dia até, né? Eu não sei, realmente, essa parte aí eu não conheço muito, porque eu sou um pobre assalariado, né? Continuando aqui. Agora imagina. Pra tu sustentar uma mulher até ela ter o filho e ainda mantê-la depois, 40 mil não dá nem pro café, né? Sem contar que num belo dia tu tá lá com ela, resolva formar a família. Mas você não sabe, né? Carreiristas e tal, os caras sempre têm aquela briga de interesses e tal. Ela resolve que o casamento não é mais aquilo, que caiu na rotina, arruma um cafa no serviço e pum, bate butina. Balbal tua grana com partilhas, com advogados, com pensões e com caralho, A4. E ainda vem o pior, né? Isso aqui não é difícil que a criança ainda sofra uma alienação parental e fique revoltadinha contigo. E se ela não sofreu algum distúrbio psicológico ou físico por causa dessa confusão toda? E bal, dinheiro com tratamentos pra criança. Um atalho, que nem no caso do Neymar, que ele fez, né? Só engravidar uma por aí e, tipo, pagar pensão. Mas esses prováveis problemas que eu citei aí, que acontecem depois da separação, também podem ocorrer aqui, né? Sem contar que pagando pensão, tu vai perder aí 30%, pelo menos, né, 30% do que você ganha por uns 20 anos. Então, rapaziada, depois de analisar toda a questão assim, eu pergunto a vocês. Não seria muito mais simples, prático e descomplicado dar um pulinho lá na Índia e fazer teu herdeiro na boa com uma indianinha gatinha, depois pegá-lo depois de 9 meses... e voltar pro teu Brasil de boa, sabendo que agora você tá 100% no comando da educação do teu filho? Claro, né, rapaziada? Eu sei que ia ter contratempos, como provavelmente você ia precisar de alguém pra te ajudar a cuidar do teu filho aí. Mas eu acredito que os avós ficariam bem felizes de cuidar lá do novo netinho. E mesmo se o cara não tiver um pai, não é difícil pensar numa solução pra tá inconveniente. Sei lá, talvez uma creche. Dependendo da sua idade ou do que você faz, você pode até reduzir um pouco tua carga de trabalho pra poder ficar mais com teu moleque aí, ensinar ele, pá. Tanto relaxar com ele, né, tranquilão. Então, solução pra isso não deve ser muito difícil de arrumar. Eu não sei vocês, senhores, mas eu, se fosse um cara rico aí, de elite dominante, uma das opções para ter filhos provavelmente seria essa aí, se não fosse a opção para você aí, caro ouvinte. O que acha disso? Qual a sua opinião? Deixe seu parecer aí nos comentários, meu. Se manifeste. Ok, vou destilar o meu veneno. Filha da puta, viu? Ah, mas vamos lá, isso aqui saiu nos jornais aí dia 16 agora. E um jornal inglês, americano, sei lá, diz que o Robert Pattinson, o vampiro purpurinado, teria perdoado a traição daquela magrela. O casal estaria reatando o romance e se mudando juntos para uma casa em Los Angeles. Mas o amor é lindo mesmo, rapaziada. Essa notícia saiu no Ego Globo. Não, mas rapaziada, sério, isso é sacanagem, né, velho? Eu não vou ler nem a porra dessa notícia, porque caralho, vai tomando cu, né, meu? Não, rapaziada, sem caô, meu. O que é mais sagrado? Caralho, alguém me explica. Por que diabos um cara destacadão que nem ele aí tem que se sujeitar a isso? Porra, não é possível que essa merda seja jogada de marketing. Isso é vergonhoso, velho. Assumiu uma galhada homérica dessa. Agir feito um viadão histérico aí. Não sei se vocês viram. Eu até comentei isso no jornal, que ele saiu brigando, chorando, sei lá. O cara até partiu. Quase queria partir pra cima de um amiguinho dela, que tava comendo ela também, eu acho. Por que perder uma fodinha de uma mina sem sal, velho? porra, a mina que entre as fãs dele, daí tem umas 3 milhões melhores, cara. Que até cuidariam dele legal, tipo, seriam escravas sexuais do cara. Porra. Não, um maluco aí, um mediano, um cara comunzinho, você entende ele ficar desesperado por causa disso. Afinal, o Pasquale deve achar que ele vai demorar uns 30 anos pra achar outra mina tão especial quanto a ela. Ai, ai, ai, filha da puta. Mas, esse destacado supremo aí, cara... Eu sei, rapaziada, como eu falei, pode até ser jogada de marketing, mas caralho, meu... Uma jogada, um dos maiores tiros no pé da história do cinema, velho. O vampirão aí já se queimou tanto nessa história que dificilmente alguém vai contratar esse cara pra fazer um personagem legal no cinema. Porra, quem vai querer contratar um cornão assumido pra fazer, sei lá, um conquistador, um cara foda de um filme? Ninguém, caralho. Imagina só, se lá na década de 80, quando o Stallone levou uns chifres lá de uma lésbica, ele ficasse chorando pelos cantos, querendo brigar com a mina. Porra! O Stallone capaz que nem tinha feito Mercenários, não tinha feito mais porra nenhuma, e estaria catando os cacos da carreira dele até hoje. Ah, mas pô, acho que eu nem vou falar mais disso, mas a última coisa que eu vou falar é que o Robert Pattinson está concorrendo ao bicampeonato do Corno Otário do Mês lá no Fórum Mundo Realista. Era pra ele estar concorrendo ao Tri, mas mês passado ele perdeu porque tinha um concorrente forte demais, mas acho que esse mês não tem como, é bicampeão, velho. Tô na torcida por ele aí, bicampeão, Pattinson, isso aí, é nóis. Finalizando, como dizia o Einstein, outro rapaz aí, duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Tenho minhas dúvidas quanto ao primeiro. Realmente, rapaziada, isso aqui é uma estupidez do tamanho do universo, ou maior. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando com o que vão dizer. Ah é? Não liga não? Agora eu vou falar só de sacanagem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, o romance. Ela diz que te ama, mas ela tá te enganando. Vai, o romance, vai, o romance. Ela sai sozinha enquanto tu tá trabalhando. Vai, o romance, vai, o romance. Agora um bagulho mais sério aí. Tô com uma notícia aqui que é bacana, mas ao mesmo tempo é nojenta, cara. Então, no dia 18 aí na Folha, uma britânica foi condenada a 8 anos de prisão por aborto com 9 meses de gestação. O nome da safada é Sarah Louise Catch, de 35 anos, que tinha tomado uma droga abortiva quando estava com 39 semanas de gestação. Tipo, a criança já estava praticamente nascendo. Em 2010, provocando assim um parto antecipado. Ela alegou que o menino nasceu morto e ela enterrou o corpo, mas nenhuma evidência da criança jamais foi encontrada. Ocultação de cadáver ainda, hein? Kat, que era casada e já tinha 2 filhos com o marido, vinha mantendo um relacionamento com um colega de trabalho havia 7 anos na época da gravidez. Caralho, velho. Segundo testemunhos do processo, a família não sabia da gravidez. A mulher somente teria confirmado a gravidez após realizar um exame com 30 semanas de gestação, além do limite para o aborto legal no Reino Unido, que são de 24 semanas. Porra, velho, a gente fala pra caralho de vadiagem feminina, lado obscuro e tal, mas... Caralho, velho, isso aí já passou de todos os limites. Não é simplesmente vadiagem, isso aí é monstruosidade, velho. Vamos ver. A gente começa de uma forma bem podre, que a gente vê aí a mulher passando o marido dela pra trás com o cafinha do serviço. Não bastando essa sacanagem, velho, essa filha de uma puta ainda engravida, não tem nem a decência de assumir essa pilantragem pra poder ficar sugando o coitado do corno, né? E o que ela faz? Ainda mata a criança, mata e esconde, joga fora o corpo, como se, sei lá, ó... Por uma criança de 9 meses já de gestação, fosse, sei lá, uma cusparada que ela deu no chão, uma catarrada, velho. Você consegue notar o quão baixo esse conceito de vida pode chegar na mente dessas filhas de uma puta? Porra, velho, nem cachorro faz um bagulho desses, meu. Porra, eu tinha um cachorro aqui que, sei lá, meu, os cachorrinhos dela morreu. Acho que não aguentou. Nossa, o cachorrinho ficou triste, minha cachorrinha. Meu Deus, acho que ela ficou... Tá em depressão, tu via ela assim, juntava os cachorrinhos mortos, assim, perto dela, ficava E pra tirar os cachorrinhos dela, meu? Porra, até o cachorro tem mais sentimento que uma desgraça dessas, velho. Porra, essa desgraça consegue ser mais baixa que o normal, velho. Pelo menos eu não vi que a justiça britânica vai agir com rigor no caso, né? Se bem que acho que só 8 anos não são muito pouco. Mas pelo que eu já li sobre eles, eles costumam pegar leve com criminosos. E já tendo até juízes lá, né, alegando que prender mulher é desnecessário, que não sei o que e tal, é crueldade. E eu não me surpreenderia que essa homicida de uma figa, essa filha de uma puta, conseguisse se safar na boa, né? Mas não importa, rapaziada. Espero que a justiça seja feita e que essa vagabunda dos infernos tenha um tratamento bastante agradável por parte das outras presas, se é que vocês me entendem. E caso se a justiça humana não fizer jus, né, ao que ela merece receber, eu espero que o capeta esteja ali no inferno só com a frigideirinha assim, ó, em cima do fogareiro, ó, pode vir que aqui é seu. Essa filha da puta tem que fritar no inferno, velho, sério. Notícia que saiu no dia 19 no Terra Notícias, entre outros canais de notícia. Brasileira leiloa sua virgindade na internet. Como a maioria das adolescentes, ela também sonhava ter a primeira experiência sexual com um grande amor. Hoje, aos 20 anos, ela se cansou de esperar e está leiloando a virgindade na internet. Não, pera aí, primeiro. Que caralho é esse de cansou de esperar? Filha de uma puta esse hamster, hein? Como ela não achou o homem certo? Leia-se, cara destacado aí, né? Que mexa com as emoções dela. Ela praticamente declarou que todos os carinhas ao redor dela são lixos indignos de sua buceta. E resolveu vender o cabaço. Por culpa de quem? Dela? Claro que não. É dos caras que são os lixos demais. Então, já que essa rapaziada não vale nada, vamos me prostituir, né? Ah, vai se fuder, velho. Vamos conseguir aqui. Os lances começaram ontem, disso no dia 18, né? E já no primeiro dia, a oferta chegou a $35 mil australianos. Nada menos que R$74.500. Resumindo, vocês escutaram, meu irmão? Quase 75 mil malandros num cabaço. E um cunete? Quanto é que custa? Pra mostrar um cunete? Rapaziada, eu não sei nem o que eu faria com R$75 mil, mas com certeza não seria comprar um cabaço. Continuando. Ela trancou a faculdade de educação física para participar de um projeto de documentário idealizado pelo diretor Justin Sizer, sei lá. Puta que pariu. Já entrou no mundão do pornô com o pé direito, hein? Eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás, uma mina no Brasileirinhas falou que perdeu o cabaço durante as gravações e tal. E até fizeram um filme com isso, ela perdendo o cabaço. Eu vi esse filme, foi um bagulho meio bizarro. Tipo, porra, ela não é totalmente feito. O cara metendo a rola ali, tipo, acho que ele botou a mão assim rapidinho no pau e sai aquele sangue, estilo groselha. Porra, velho. Ah, velho, me engana que eu gosto, vai, mano. Ah, que isso, cara. Mas continuando, né? As primeiras filmagens foram feitas no Brasil. Durante 6 meses, uma equipe entrevistou a família e amigos e acompanhou a rotina da estudante que tem o apoio da mão, mãe. Caralho, velho, a mãe é uma cafetina, velho. A mamãe apoiando. Não pode ser, velho. Por quê, né, velho? Aí por que ela vai recusar, né, mano? Money Talks, boys. Money Talks. Os lances estão sendo feitos no site que leva o nome do projeto, mas há regras para os interessados. Se liga nas regras. Além de apresentarem exames médicos e a ficha policial... Bem, não entendo por que eu... ficha policial, mas... é candidato de emprego. Os vencedores não poderão beijar os virgens, realizar fetiches ou fantasias eróticas, nem usar acessórios durante a atividade sexual. Relação ou e uso de bebidas alcoólicas, telefones celulares e equipamentos de gravação também não são permitidos. Oh, meu caralho, velho. Nem aquelas putas mais frescurentas do mundo tem tanta exigência assim, porra. Agora eu vou pagar 75 mil cruzados aí, ou até mais. Nem direito de dar um beijinho ali na virgem eu tenho, velho. Nem uma lambidinha no grelo. Cozinha então, fora de questão, né? Mas que caralho, viu? que esses filhos de uma puta estão querendo pagar tanto numa merda de cabaço, viu? Excesso de grana? Matrix em níveis épicos? Estupidez em estado bruto? Porra, senhores, isso é um mistério da humanidade, velho. E o pior é que essa porra aí tá virando moda. Qualquer dia aí a gente vai ter até os pacotes, né? Pacotes de descabaçamento. Imagina só, cara. Imagina só o propaganda da parada. Cansado de fazer sexo com mulheres largas? Nunca vi um cabacinho na vida? Então seus problemas acabaram. Com o nosso programa Total Descabaceitor, você vai ter a oportunidade da sua vida de sentir o prazer que é descabaçar uma moça virgem e pura. Exclusivamente essa semana temos uma promoção. Os 20 primeiros a ligarem na compra de um cabaço 0 km, pague mais 5 mil e leve o cozinho inteiramente de graça. Botini, eu quero comprar, Botini! Então compre, compre na Mega Liquidação! Porra, velho, o Inmetro vai ter que criar selos de autenticação pra selos vaginais, meu. Que isso, velho. Mas um bagulho interessante, né, velho? Imagina o cuzão que casar com uma porra dessas. Vai ter todo o orgulho do mundo de levar pra casa uma mina que perdeu o cabaço pra ganhar dinheiro e ainda fez filme sobre isso pra todo mundo ver. Mas ela não é um corno de merda. Antes que eu me esqueça. Ontem aí, acho que agora de manhã, ontem aí, eu li que os lances já triplicaram, dobraram, já quase triplicaram. Já tá mais de 200 mil mangos agora, velho. Mas que maravilha, meu Deus. É dinheiro ou não é? Mas é isso aí, rapaziada. No link aí da reportagem tem a foto da mina. Olha aí e me digam, quanto que vocês pagam nela? R$5 pra fazer caridade, rapaz. Ai, velho, essa notícia aqui me deu... Porra, eu tô rindo até agora lendo ela. Essa união feminina é algo que me comove, cara. No dia 18 saiu no Opera Mundi uma entrevista com a número 2, o ex-número 2 do Fêmea e... Caralho, velho, eu vou ler um pouquinho aqui, vou comentando. Sente só o drama. O Fêmea em Brasil é um movimento sem propostas e afastado dos ideais do feminismo. Foi dessa forma que a estudante paulista ex-número 2 do Fêmea Brasil classificou em entrevista exclusiva ao Opera Mundi o braço brasileiro do grupo feminista ucraniano, cujos integrantes ficaram conhecidos no mundo por fazer do topless uma arma de protesto. Ela, que vive em São Paulo, acusou a líder do grupo no Brasil, Sarah Winter, de ser centralizadora. A palavra final é sempre dela. Não há nenhuma discussão prévia. A ex-Fêmea Brasil também sugeriu que a líder do grupo é simpática ao nazismo. Ela disse que admira Hitler como pessoa, que ele foi um bom marido, que amava os animais, mas que não admira o Hitler público. Porra, velho. Muito bem, senhores, temos um furo de reportagem. Vamos agora diretamente com o nosso repórter Armando Amin para a cidade de São Paulo. É isso aí, KG. Tô aqui diretamente de uma convenção feminista. Eu consegui gravar aqui trechos do discurso delas. Muito interessante. Vocês têm que escutar. Não sei, eu acho que já ouvi esse tipo de proposta em algum lugar, mas tirem suas conclusões. Eu acho que é bastante interessante de analisar. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Ah, caralho, sério, desculpa aí, mas sei lá, eu não consegui evitar esse teatrinho ridículo aí. Mas vamos prosseguindo aí. Pô, rapaziada. Rapaziada. Elas ainda acham ruim quando chamam de feminazi, velho. Porra, velho. No passado, não tínhamos uma, duas, três, não, a gente tinha um monte de feminazi. que até dava suporte, assim, pelo menos uma dava suporte, as demais não davam oficialmente, mas as propostas eram iguais praticamente, mas prosseguindo. A gente tinha até feminazi que dava suporte intelectual para o nazismo, como a Margaret Sanger, sei lá como que fala isso. Essa semana eu até publiquei um artigo no canal sobre esse assunto. Leiam lá, cara, esse artigo é importante pra caralho, tem muitos dados, as declarações dela, vocês têm que ler isso, porra. Agora temos uma que é totalmente favorável ao nazismo. Porra, velho. Eu tô ligado que apologia ao nazismo é crime no Brasil. Cadê a polícia aí pra passar a chave nela? Hã? Mas vamos prosseguir aqui. Além disso, a dissidente, né, detalhou como é o processo de seleção das meninas que desejam ingressar no FEMI Brasil. E contou que a matriz ucraniana critica as brasileiras porque colocamos meninas gordinhas no protesto. De acordo com ela, o FEMI quer somente meninas que se enquadrem no padrão de belezas delas. Caralho, velho. Até elas, velho, não quer saber de gorda pra cima delas. Porra, logo elas que vivem, ai, a gente tem que aceitar gordas, não pode ter preconceito. Mas justamente elas aí, ó, tiram, elas excluem essas baleias dos protestos dela, caralho. Ah, vai se fuder, velho, vai se fuder. Até elas não suportam essas bolas de banha, caralho. Isso é muito hilário, velho. Ó, oh, mas as ucranianas eu concordo com elas, viu? O protesto desses idiotas são tudo sem sentido nenhum mesmo. Essa merda aí só chama alguma atenção da mídia porque elas põem aquelas gostosas de peitinho durinho ali aparecendo, balançando as tetinhas. Claro que vai chamar atenção, porra. Isso aí é o estilo... Isso é o que o carnaval faz, caralho. É a única utilidade dessas minas. Tripés gratuitas pra alegria do povão. Então por que essas minas um pô gordas, cebosas, com peitão caído, barriga disforme... Cheia de estria e celulite ali, caralho. Tem que botar umas moreninhas pá, né? Umas loirinhas bem tops, que nem as ucranianas. Ou aquelas mulatas estilo passista de escola de samba ali, tal, até rebolando pá, né? Pô, delícia. Porra, assim até eu viro feminista, né, meu? Ó, essa última parte aí é brincadeira, hein? Mas prosseguindo. Lá a gente tem uma entrevista com a dissidente, né? Que ela fala como é que funcionam as paradas e tal. É bacana de ler, vou pôr um link aí, vocês leem, dão umas risadas, que é bem legal, cara. Mas tem dois detalhezinhos, tem alguns detalhezinhos aí que me chamaram a atenção e que eu quero comentar um pouco melhor. Primeiro, como se tem, né, ela falou aí que a líder adora o Hitler, tem até uma pá de revista dele lá sobre ele, com a pá de imagem dele. Pô, a mina é obcecada pelo tio Adolfo, né, meu? E o principal vem agora. Ela fala que admira a líder, né? Não a entrevista, que deixe isso bem claro, por favor. Ela fala que admira o Hitler como pessoa, que ele foi bom marido, que amava os animais e o caralho a quatro. Só que não gosta do Hitler público. É o que a gente vive falando. Não importa se o cara é bandido, se é estuprador, se é canalha, se é genocida. Se o cara tem poder, essa porra é só um detalhe, velho. E daí que o Adolfinho mandou 6 milhões pra vala, de forma cruel? Pra elas foda-se, mano. O cara era bonzinho com a mulher dele e já basta. Ele tem poder, é o que importa. Sério, velho, essas minas são doentes, cara. Mas continuando. Perguntaram também, né, se as minas que participavam lá das manifestações estavam lá só pra aparecer. E ela me responde que quando chegava lá a TV pra filmar o evento, as minas quase saíam no tapa pra aparecer nas câmeras, velho. Pô, cara, né? Sem comentários, cara, sem comentários. Mas o mais bacana, rapaziada, acho que a cerejinha do bolo é que pergunta, né, pra ser entrevistada, se ela era feminista ou neofeminista. Sei lá que diabo é isso. É a mesma coisa de perguntar pra pessoa se ela é nazista ou neonazista, mas é. Não sei qual a diferença, mas vamos lá. Ela responde que teve que perguntar pra psicanalista sobre isso aí, porque ela tava em dúvida. Ah, caralho, velho. Porra, velho, eu preciso fazer alguma piadinha sobre Prozac. Vocês já captaram a mensagem. Porra, velho, quando a gente faz piada, fala que a gente é exagerado, não sabemos o que é feminismo, que nem uma imbecil que eu tava... Esses dias aí, que eu... vem encher o saco aí da rapaziada no Forms, eu dei, fiz questão de enrabá-la com muita força, ela ficou toda putinha aí, jogando, ai que gorila, ai que cara grosso, realmente, eu confesso que eu sou um cara grosso e comprido. Falar que eu sou só grosso é injustiça, porque eu sou grosso e comprido. Mas porra, velho, essas imbecis, que nem essa imbecil que eu citei aí, ela não sabe nem que caralho que é feminismo, velho. Aí depois tem que ficar criando fantasia na mente dela. Ai, ficar misturando coisa pra deixar o feminismo palatável pra elas. Que nem essa doida aí faz com Hitler, falando que essa... que o Hitler era um homem bonzinho. Ah, vá se fuder, cara. Oh. É isso aí, senhores. Chegamos ao fim de mais um Jornal da Real. Como sempre, quero agradecer a audiência, que está cada dia crescendo e deixando as feminazes descontroladas. E lembrando de novo, compartilhem o jornal, mandem para o seu amigo Paspalho, retweetem, curtam no Facebook, compartilhem, mandem por e-mail. Sei lá, rapaziada, espalhem a palavra da Real aí. Não pra que fazer que eu fico conhecidinho, destacadinho e cheio de fãs. Que isso eu já sou, eu sei o fã, né? Eu já tenho muitas fãs, né? Mas não é meu objetivo aqui ficar famoso, virar o PC Siqueira ou o Felipe Neto. Não, rapaziada, foda-se, eu não quero saber dessa merda. Eu quero é que a rapaziada fique instruída. Que a rapaziada escute isso. Não se foda mais na vida, né, rapaziada? Que eu, nessa real, rapaziada, não é só relacionamento com mulher. Esse é só um trecho, cara. E cada vez mais esse trecho da... Esse é só um dos nossos escopos. E é cada vez um escopo que não é tão principal assim. A real é, tipo, um modo de vida, cara. Como tu vai sobreviver nesse mundão vaginante sem se fuder? Entendeu? É isso aí. Quanto mais caras souberem disso, souberem da nossa palavra aí, tu vai ser um crente falando, mas... Quanto mais... pessoal aí saber da real, melhor, velho. O mundo só fica melhor. Lembrando de novo, né, rapaziada? Compartilhem aquela página do Facebook, né? A favor da família e justiça, que tá bacana. O pessoal tá fazendo um bagulho mais profissional. Tá fazendo um bagulho polido, né? Tipo, mostrando as incongruências misândricas da lei, rapaziada. Pô, a gente tem que se mover, rapaziada. Mesmo que seja um bagulho... simples, com uma página do Facebook, tem que começar por algum canto. Vamos começar por aí, rapaziada. Vamos se mover. Mas é isso, rapaziada. Vou terminando aqui. Fique com Deus. Um abraço aí pra vocês. E até o próximo Jornal da Real.